andrecidismoral.com.br. Vem! Arrocha-me! De se machucar, tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito e vem voltar aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito e vem voltar aqui pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, ainda me ama. Ah, cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Bem, nome dele é Bertinho nas teclas, hein? Deixa logo esse sujeito e vem voltar aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito e vem voltar aqui pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Não se engana. Bora, vem! André Silvio. Acha gostosinho? Vamos arrochar, vem. Galera, quero agradecer o carinho de vocês.